gladiador. É o gladiador dos tempos modernos, é o gladiador dos tempos modernos, é o gladiador dos tempos modernos, é o gladiador. Amanheceu lindo sol, beleza divina, corrente em oração pra abençoar nosso dia. Batalhar, dedicar, entrar pra ganhar, sofrer, vencer em primeiro lugar. Guerreiro não se entrega pra surpresas da vida. Cenário louco, arena esportiva, total explosão. Começa o combate, gangsta, cheque mate. Merecedor do dom, o som contagia. Fonte de inspiração, pura adrenalina. Tô que nem o vento, em movimento. Senso inteligente a todo momento. Medalha, troféu, taça, diamante. Nova revanche, passo de gigante. Kimono, luva, sol, chuva. No limite o céu, guerreiro das ruas. É o gladiador dos tempos modernos. É o gladiador dos tempos modernos. O Brasil tá no mapa, faz parte do jogo. É mais um filho, sou representando de novo. Brasil tá no mapa, faz parte do jogo, é mais um filho seu representando. Pelo esporte o ouro é seu, tá na hora de mostrar o que aprendeu. Relógio, ponteiro, começa a andar. Disputa esportiva, vai me mostrar a lógica certa, acompanhar o fluxo. Cada detalhe, não passe eu estudo dos tempos modernos. Mais um gladiador, a arte milenar expressada com amor. Puxando bote, chegando junto. Pisou o cinturão do outro lado do mundo. Melhor reflexo no flash, evoluir. Na guerra do objetivo aprendi. Muitas vezes tentaram desiludir, mas segui, competi, agora estou aí. Teste a teste, força, equilíbrio, perseverança é necessária, energia está comigo. O Brasil tá no mapa, faz parte do jogo, é mais um filho, sou representando de novo. Brasil tá no mapa, faz parte do jogo, mais um filho, sou representando de novo. Brasil tá no mapa, faz parte do jogo, é mais um filho, sou representando, representando, representando, representando. É o gladiador dos tempos modernos, é o gladiador dos tempos modernos, é o gladiador dos tempos modernos, é o gladiador dos tempos modernos, é o gladiador dos tempos modernos, é o gladiador dos tempos modernos, é o gladiador dos tempos modernos, é o gladiador dos tempos modernos, é o gladiador dos tempos modernos. É o gladiador dos tempos modernos, é o gladiador dos tempos modernos, é o gladiador dos tempos modernos, é o gladiador dos tempos modernos, é o gladiador dos tempos modernos, é o gladiador dos tempos modernos, é o gladiador dos